Olá. O ponto-chave da fé em Deus, nós poderíamos dizer que é o seguinte: a fé em Deus é confiança exclusiva nele, exclusiva, incondicional, absoluta. Confiar em Deus, de forma completa. Isso é fé. Fé é confiança. O que, evidentemente, contrasta aquele que é chamado crente, ou seja, aquele que crê, do incrédulo. O incrédulo é aquele que confia em muitas coisas, confia em si mesmo, ele confia nos homens, ele confia nas coisas do mundo, ele confia em ídolos, e confia em tudo aquilo que não é Deus, se nós formos avaliar. E muitas vezes ele alega também confiar em Deus como um item a mais aí no seu kit de confiança. Mas não é assim que funciona. Nós sabemos que Deus requer confiança absoluta nele e não reparte sua glória com ninguém. Ele não divide com ninguém o seu papel, o seu lugar no coração humano. Isso não é possível que aconteça. Quando nós olhamos para Israel, e aqui no livro de Isaías, a profecia de Isaías, nós temos mais uma oportunidade para verificar isso. Quando nós olhamos para Israel do ponto de vista de Deus, percebemos que a sua fé, a sua confiança sempre foi oscilante, altos e baixos, frequentemente baixos, frequentemente problemas, aqui ou ali manifestações de pessoas de fé, grupos de pessoas de fé, mas na maior parte do tempo, a negação da fé em Deus, o contrário da fé em Deus. O que nós vamos ver sempre é Deus desmascarando a incredulidade deles. É interessante como isso acontece o tempo todo, e Isaías vai nos mostrar isso algumas vezes também. E aqui quando nós agora fazemos aqui uma transição do comecinho do capítulo 2 para a continuação desse capítulo, lembrando que houve ali um pronunciamento, né, foi iniciado ali um pronunciamento, Isaías falando ali em nome de Deus, falando de um futuro glorioso em que Jerusalém estará no centro do mundo e Jesus será o centro do mundo, o governante, aquele para quem convergirão as nações, todos irão até ele. Então, o versículo 5, agora desse capítulo 2, é que marca justamente essa transição. E é o versículo que diz assim: Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Venha, descendência de Jacó. Descendência de Jacó é Israel como um todo. Aqui, veja, está considerando todo o povo de Israel, não só Judá, como a gente sabe que é o foco do ministério de Isaías. Mas, veja, o que que é isso aí? Venha, descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. A ideia é que aqui, tendo em vista tudo que foi mostrado sobre esse futuro glorioso, tem a ver com a vocação dos crentes israelitas. E o que está dizendo aqui é que as pessoas deveriam olhar para isso e crerem, depositarem sua fé em Deus, confiarem em Deus, andarem nos seus caminhos, andarem na luz. A luz aqui é a ideia de o caminho certo, o caminho que Deus aponta, o caminho que Deus mostra. É o contrário de andar em trevas, o contrário de andar tropeçando. Então aqui traz essa ideia deles refletirem na sua vida diária a sua vocação. Vocação para a qual Deus os convocou, Deus os separou. Então nós vamos ler aqui, seguindo então o capítulo 2, do versículo 6 em diante. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordo com os pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Ou a ideia que também o Senhor não perdoará. Continuando. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã. Para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo o muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Primeiro lugar, o que Isaías nos mostra aqui são sintomas da incredulidade. Isso está relativamente espalhado aí no texto. E veja que ele começa dizendo, né? Começa dizendo que aqui no versículo 6, né? Isaías fazendo uma constatação, né? Porque eles se encheram de várias coisas. E que coisas são essas? Muito bem, vamos ver aqui esses sintomas então que Isaías aponta e vamos entender por que que isso tem, o que que isso tem a ver com incredulidade. A confiança na religiosidade pagã é um sintoma de incredulidade. Quando se confia numa religiosidade inventada pelo homem, uma religiosidade desfocada da verdade, evidentemente, isso é um sintoma de que não há uma confiança verdadeira, efetiva em Deus. Ele cita aqui as superstições. As superstições são aquelas ideias, aquelas crenças de que os eventos, as circunstâncias, eles podem ser alterados por conta de um objeto, por conta de uma posição dos corpos celestes. Então, se a pessoa, a gente tem isso até hoje em dia, né? Gato preto, passar debaixo de escada, amarrar uma cordinha não sei aonde, colocar um copo d'água não sei aonde, amarrar fitinha vermelha e peças ungidas. E peça magias, essas coisas que fazem as pessoas confiarem em amuletos, em todas essas coisas. São superstições, crenças sem fundamento na verdade. Além disso, adivinhações. Adivinhações com base em rituais, né? Rituais que se faziam e se fazem ainda para descobrir ou tentar descobrir, ou supostamente descobrir, na verdade não descobrem nada, mas supostamente descobrir algo que vai acontecer, algo a respeito de alguma pessoa. Esse misticismo, esse ocultismo sempre atraiu as pessoas e faz parte do paganismo e evidentemente faz parte desse pacote aí de religiosidade pagã, e ele completa aqui com a adoração de ídolos. E ele faz aqui já uma ligeira ironia, né, que ele vai lá no, lá na frente, Isaías vai ser bem mais irônico sobre a idolatria, mas aqui ele fala sobre eles adoram aquilo que as suas próprias mãos fizeram, ou seja, é uma incoerência total, né? Adorar um ser, ou melhor, um suposto ser, né? Um suposto Deus, alguma entidade que as a qual os homens dão algum nome e conferem, atribuem poderes a essas chamadas divindades e que são representadas por meio de esculturas, estátuas, todo tipo de coisa, né? Veja, se você ainda hoje for na Índia, por exemplo, andar por ali, você vai ter uma ideia do que é o paganismo na sua muito próximo da sua essência, porque você vai ver a idolatria, a adoração de todo tipo de coisa, adoração para todo lado, todo templo para cada canto, ruas com muitos e muitos templos, as pessoas fazendo coisas estranhas e prestando culto a esses deuses em todos os lugares. Veja que essas coisas foram vetadas a Israel, está claro na lei de Moisés que eles estavam proibidos de praticar essas coisas e evidentemente todas essas coisas elas são sintomáticas, são sintomas da incredulidade. A pessoa não começa a sua vida de incrédulo fazendo essas coisas. Ela faz essas coisas porque existe incredulidade no seu coração. Além da confiança na religiosidade pagã, nós vemos também aqui a confiança nos valores pagãos. O texto nos diz que eles fizeram acordos com os povos vizinhos ali, os filisteus, os povos do leste, ou seja, a Síria, a Babilônia, aqueles povos que estão ali do lado oriental, estavam, né? Hoje são outras configurações de povos ali, mas o fato é que esses acordos, evidentemente, não poderiam existir. Eles existiram, passaram a existir porque Israel não ocupou nunca a terra na sua totalidade, a terra prometida por Deus. Então eles foram fazendo ali várias associações não só comerciais, mas nós sabemos que inclusive havia casamentos mistos, casamentos entre israelitas e pagãos que resultaram na degradação do culto, em todo tipo de perversão. Até os reis de Israel, você sabe, próprio Salomão, com toda essa sua sabedoria, já havia introduzido muito disso no seu tempo ali. E nós estamos aqui várias gerações depois de Salomão, onde muita coisa aconteceu. Essa paganização dos valores leva essa confiança. As pessoas passam a confiar naquilo que os pagãos confiam, além dos seus ídolos, das suas superstições, das suas adivinhações, a questão da confiança na prosperidade, na riqueza. Aqui é denunciado que eles estavam ricos, estavam fartos de tesouros. Israel desfrutava de uma certa prosperidade material, cavalos, etc. É interessante que Deuteronômio 17, 17, há uma advertência em relação a isso. Os reis de Israel não deveriam acumular muitas riquezas e muitos cavalos especificamente. Olha que interessante. Por quê? Qual é a razão disso? Para que eles não passassem a confiar nessas coisas, não achassem que essas coisas iriam lhe dar a segurança, as garantias que eles precisavam. Mas foi exatamente isso que eles passaram a fazer e foram caíram na armadilha, e Deus aqui está vendo isso, ele está vendo essa confiança. E tudo que é material e seduz pela grandeza, na verdade, depois ele vai citar ali aquilo que ele traz como símbolo de toda essa grandeza, e que no fim vai ter essas coisas, elas vão acabar. Cedros e carvalhos, árvores imponentes, inclusive vimos aqui que os carvalhos eram usados para a própria idolatria, para as próprias práticas pagãs. É muito PR junto aqui, né? Mas os montes, as torres, navios, palácios, todas essas coisas grandiosas que há no mundo, as grandes esculturas, os grandes monumentos, tudo isso encanta os homens. Tudo que é grandioso, tudo que é imponente, tudo que tem muito brilho, tudo que tem muita grandeza, enfim. E Deus está dizendo: olha, vocês estão equivocados. Existe uma confiança errada em termos de religiosidade, em termos de valores. E como Isaías está dizendo aqui, o Senhor tem razão em tirar a sua proteção de Israel. O Senhor se desagradar deles. O Senhor, aqui, ele usa o termo abandonar. Abandonar aqui, esse abandono significa tirar a proteção. A proteção que Deus deu tantas vezes para eles ali, os manteve seguros, mas ele diz: há limites e vocês poderão perder essa proteção. E Isaías está dizendo: olha, é isso mesmo, há motivos para isso, mais do que justificados. Incredulidade é isso, a confiança que deveria estar em Deus, mas não está. A questão é que o juízo vem, e o juízo vem de formas distintas. Existem juízos ao longo da história. Vamos dar exemplos aí: Sodoma, Gomorra, o dilúvio foi um tipo de juízo, e vários juízos sobre Israel. Haverá um juízo que acontecerá sobre o mundo na época chamada Grande Tribulação, e o final da Grande Tribulação será um tempo de terríveis juízos sobre a terra. São os dias que antecedem a volta de Jesus, são os dias que antecedem aqueles dias gloriosos que foram mencionados anteriormente. Veja que Israel experimentou o juízo de Deus. Inclusive, estava para acontecer um juízo muito considerável, muito importante, que foi a vinda dos babilônios, que vai ser anunciada, entre outros, por Isaías. São os tempos que estão próximos ali da vinda dos babilônios, e esse juízo está chegando, e os profetas estão dizendo isso. Agora, veja que nós vamos ver aqui agora que, quando nós entramos na segunda parte, podemos dizer assim, né? Falamos dos sintomas. Agora vamos falar do destino da incredulidade. Nós vamos ver que há tempos para Deus cumprir aquilo que ele tem referente à falta de confiança nele, à incredulidade. Então há um tempo futuro em que isso se dará de uma forma muito mais abrangente. Mas, como a gente tem visto, as profecias, elas têm essa dupla referência. Elas têm uma aplicação, vamos dizer assim, minimizada lá no passado. Houve isso, houve essa repreensão, houve essa punição de Deus quanto à incredulidade, mais de uma vez, mas aqui especificamente falando dos babilônios. Mas vai haver algo muito mais poderoso lá na frente. E a primeira coisa que nós vemos aqui sobre isso é que vai ser uma intervenção poderosa de Deus. O texto diz que Deus virá na sua majestade, a sua poderosa mão vai derrubar todas essas coisas, vai derrubar o orgulho dos homens, vai derrubar as suas posses, vai derrubar os seus objetos de confiança. O termo que Isaías usa aqui é que Deus irá sacudir a terra. Deus irá sacudir a terra. Houve um grande tumulto, houve um grande aperto quando os babilônios chegaram e destruíram o templo e levaram o povo de Judá cativo, claro, mas isso não se compara ao que ainda irá acontecer, porque Deus vai fazer de modo assombroso, e o texto aponta para isso. O texto mostra que a realidade do tratamento de Deus quanto à incredulidade, ela está sempre presente. Ela estava muito próxima de acontecer ali, mas ela vai ter um desfecho final lá na frente. E fala aqui que os homens vão ficar apavorados. Os homens eles vão tentar se esconder. Isso aconteceu lá em Jerusalém, certamente os homens tentaram se esconder em buracos, em cavernas, em fendas, nas rochas. E claro que ali se tratava dos babilônios, e alguns devem ter sido bem-sucedidos em se esconder. Mas se esconder de Deus, obviamente, é algo bastante insano. Não tem nenhuma possibilidade de Deus não alcançar as pessoas. Eles vão também tentar se livrar da chamada prova do crime. O texto diz que eles vão atirar os ídolos aos ratos e aos morcegos. Claro que rato e morcego não tem nada que fazer com os ídolos, mas é onde moram esses animais que o texto faz referência. Justamente nesses lugares obscuros, até mesmo porque eles estariam escondidos em alguns desses lugares, e eles vão atirar, vão tentar esconder, vão tentar ocultar, vão tentar jogar no lugar mais desprezível os ídolos nos quais eles tanto confiaram, mas que agora eles percebem claramente que Deus, ele tem a sua ira voltada contra essas coisas. Eles percebem o quão estão desagradando a Deus com a sua idolatria, com a sua falta de confiança nele, com o desvio da sua fé, com uma fé fraudulenta, uma fé enganosa. E agora eles se apercebem disso e tentam se livrar. Eles se livram, na verdade, daqueles ídolos e os jogam fora. Com isso tudo, o texto nos diz que a falsa confiança vai chegar ao fim, vai chegar ao seu termo. O versículo 11 diz: os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Deus há de mostrar que somente Ele merece ser exaltado, e só nele deve ser colocada a confiança. O orgulho do homem, a exaltação do homem, a exaltação das obras do homem, tudo isso vai se mostrar absolutamente inútil e prejudicial. Aliás, prejudicial é até muito, muito leve para a gente dizer, né? Vai ser totalmente trágico na vida das pessoas. O versículo 22 encerra dizendo: parem de confiar no homem. Isso é o que ele começou dizendo: vamos andar na luz. Esse caminho não é o caminho da luz. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? O valor aqui é no sentido de: como é que você vai colocar tua confiança nos homens mortais? nas suas obras, nas coisas que eles fazem, nas coisas que eles admiram, nas coisas que eles criam, nas coisas em que eles acreditam falsamente. Como isso pode ser algo razoável? Confiança deve estar única e exclusivamente em Deus. A falsa confiança foi desmascarada por Deus muitas vezes. Ainda assim, os homens continuam na sua jornada mortal. Nós devemos nos despojar de todos os vestígios de uma religiosidade paganizada. Alguns de nós vêm de sistemas religiosos baseados em superstições e todo tipo de engano. Claro que Jesus Cristo e a sua palavra, o seu espírito nos tem limpado dessas coisas, mas frequentemente somos atacados. Vivemos numa cultura paganizada cheia dessas coisas, e o próprio cristianismo tem sido influenciado ao longo dos séculos por todo tipo de coisa assim. Então, temos que tomar cuidado, filtrar e nos despojar dessas coisas. Devemos nos despojar, evidentemente, de todos os vestígios de uma confiança nos valores pagãos. Riqueza, o engrandecimento do homem, as coisas grandiosas deste mundo, temos que nos despojar da confiança nessas coisas. E devemos afirmar nossa confiança absoluta e exclusiva em Deus, em meio a essa cultura paganizada em que nós vivemos. Que Deus nos ajude nisso, sejamos essas pessoas que andam na luz do Senhor, que confiamos nele exclusivamente e demonstramos essa confiança nas nossas vidas. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.